Castro, gol 1897. 1897, desculpa. 1897, passa nível 170. Chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 1264, boa viagem. 288, 1264, obrigado. Papapá, Mike, papapá, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 430, via Upper Whisky 50. Decola da pista 17 com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5114. Autorizado Guarulhos, 350, nível 430, saída é a El Diner. Visão 197, curva direita. Transponder 5114. Continue o controle, por favor. 119.8. 198 é o controle, Mike, papapá. Mike, papapá, correto no pátio 5, confirme o POB, alternado e autonomia? Já na Campinas, está com 3 horas e 30 de autonomia, 3 agora. Mike, papapá, para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.3, tem um bom voo. 2 e 3, né? Tan 3179, autorizado, puxa acionamento no 02, chame táxi. Chamada táxi, Tan 3179. 5, pista no zero, alinhar e manter. Alinhar e manter. Pista 1-0 com curva à esquerda, subida Pucca, transição a Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5106. Sente autorizado para Recife 310, pela Upper Whisky 58, está 10, curva à esquerda após a decolagem, Pucca, Aracaju, 119.8, controle 5106 no transponder. Pronto, pushback acionamento. Logo 6514, correto, no pátio 3, autorizado pushback e acionamento de táxi. Amaral para o táxi. E gente, vou acionar a Rafaela de novo. Ok. 198, bom dia. E? Vou no 715, copiou? Não, negativo, tá, desculpa. Não, o tráfego lá frente, eu senti um tranco no trem de pouso, provavelmente deve ter colidido aí com o passo. Eu vou checar com a Rafaela novamente, ok? Ok. 07, contato radar, sobre o nível 360, da Eldineve de Lácio. Eu de 06, 06, só um instante, por gentileza. Pátio do Graé, o destino é o? Bem, livre acionamento, chame pra cá. Galeão, 3159, informo que a aeronave da Gol que acabou de decolar reportou novamente um tranco no, na cauda, provável colisão com o pássaro, e a pista encontra-se impraticável novamente a partir dos 39. Está autorizado iniciar o táxi lento à sua direita via Índia e Alfa, quando no ponto de espera da 10 chamará a torre 118.3, aguardando a liberação, ok? 23, seu grado, livre táxi. Olá, bom dia, Papa Tango, Golfo de Lora. Para ingresso da classe 06. Kilo Oscar, GQE 080, aguarde cópia, confirme o pátio e a pista que decola. Pátio 517 com 14 a bordo. Gente. Tango Mike Bravo e uniforme, confirme destino e o nível. Controle, guardião 06. No 4240, alterna Fortaleza. 4 a bordo. Guardião 06, ingressando no corredor Axé. Viete Alfa até ponto de espera da 10 como número 2. E informo que a pista 10 se encontra-se impraticável devido à aeronave da Gol que decolou e informou provável colisão com o pássaro. Vai permanecer no ponto de espera como número 2 e chama a torre 118.3, V-Log 65 no 4. Ciente, o Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama na torre 65 no 4. Nós, durante a nossa decolagem, também acredito que colidimos com o pássaro. Eles estão na vistoria, na pista. Sete. Transição a fito. Olha, grato. Guardião 06, informa visual com o local de pouso, Guardião 06. Guardião 06, informará visual com a Dina. Guardião 07 está agora entrando na área do Centro Recife, passa nível 150, chama agora o Centro Recife, frequência 1288, alternando 1264. Caso queira informações sobre a possível colisão com o pássaro, entre na frequência da torre 18.30 para saber informações, ok? Positivo, 18.264, bom dia. Zona 79 após 800, gol, olhar e manter. Após o gol, ali, Matheus no zero, tá? 379. Maquilo Zulu atinge o 080. Confirme o nível, confirme o chamado de pouso. Zona 200. Gente, Lima cruzou. 320, agora ele passou. Ponto de espera da 1-0. Salvador, Vale Guidog 6514, pronto, próximo ao ponto de espera da 1-0. 514, observe o 321, após alinhar e mantendo. Observando o avião da TAM, após alinhar e mantendo. 17 no 5, decolando Salvador aos 48-198, controle, boa viagem. 198, muito obrigado, bom dia. 17 no 5. Dia. Torre Gono 607. 607, a Inferno fez uma verificação aqui na pista, não encontrou nenhum resto de pássaro, caso tenha colidido não, ok? Ok, deve ter caído no mato então. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Ok, boa viagem. Zulu, a 40 milhas no oeste de Salvador, mantém o nível 080, o serviço radar terminado, chama agora Centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 12685, 12545, Lima, Tiro Zulu, obrigado, bom trabalho. Controle, o Guardião 06 visual com Dina. Tenente, frequência livre para a coordenação, Guardião 06, com pouso. 06. Alfa-Romeo, Golf, Kilo, Oscar, pronto, cópia. Direto. Frequência do controle 119.8, transponder 5113, Golf Kilo Oscar. Ele conforme GQE 080 até 40 milhas após 085 direto, 17, curva direita, gole, asval, 198 ao controle, 5113 acionado para o táxi. Golf Kilo Oscar, correto, confirme o PAB? 14. Cliente 14 para o táxi, chame a torre 118.3, tem um bom voo, Golf Kilo Oscar. 18:30, obrigado. Salvador, muito bom dia, tá 3179, cruzando nível 025. Me autorizado, Salvador, Itaberaba, Sierra November, Hotel Papá, nível 160 até 070 milhas de Salvador, cancela, vai no 085. Decola da pista 17 com curva à direita, subida gole, eval após direto. Frequência do controle 119.8, transponder 5102. Mike Bravo uniforme, correto no pátio 5, confirme o PLB. 08. Mike Bravo uniforme para acionamento táxi e decolagem, torre 118.3, tem bom voo. Objeto 6709, pronto, cópia. Siga 6709. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 340, via UP Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gole, transição off-fito. Frequência do controle 119.8, transponder 5123. Gole off-fito 340, Brasília, UP Zulu 17. Decola da 10, curva direita 119.8, transponder 5123, objeto 6709. 6709, correto, portão 01, chame pronto para o puxa acionamento. Para posicionamento 6709. 514. Chame para o táxi e olha só. Juliette, confirme o destino e o horário do plano. Zero, sente da papá. Bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, está o altímetro no 04, vigilância radar. Identificou 050, mar e no 04 na ajuste, 922. Paulo Salvador 6709, posição 01, posicionamento. Autorizado, chame táxi 6709. Comandante táxi 6709. Mike Foxtrot Juliette, entendido, 035, a radial, 360 milhas de Salvador, mais de cópia.

Então 3517, coordene com a equipe de parte. Tem uma aeronave da Web à sua retaguarda. Após o início do táxi da mesa, está autorizado o pushback e acionamento do sistema táxi. 750 para o táxi, 3517. Golf Kilo Oscar, inicialmente sub e mantém o nível 040 no perfil da Collie. Perfil da Collie, Golf Kilo Oscar. E claro, Mike Eco Delta. Autorizado, chame para ingresso pista no 7 e uniforme. Que Fox Trot Juliet ao solo? Que essa informação que lhe foi passada via telefone junto a ES foi errônea, ok? Uma vez que o plano é previsto aí para os 45, no nosso sistema constaria agora aos 15, com 30 minutos de antecedência. Mesmo porque o plano é via Centro Recife, como já lhe foi informado, então para que a decolagem seja feita antecipando, seria necessário fazer uma CHG antecipando o plano, ok? Mas de qualquer forma, a hora certa 10h58, aos 15h16 deve estar entrando no sistema caso não faça CHG, ok? Mas a formação da ES foi errônea, né? Em questão ó, antecipação sem a CHG, ok? Para o táxi 6709, 58 a bordo, autonomia 4 horas e 35, alternando com 15. Objeto 6709, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 118-3, bom voo. Ponto de espera, 118-3-6709. Boa viagem. Ciente, Recife 1265 ou 12545. Obrigado. Condição, Gol 1922 inicialmente desse mantém a nível 050, mantendo a presente proa. Tráfego, posição de 2 horas 15 milhas rumo oeste, cruzando 2.600 pés para o nível 040, nave Embraer 110. Sente, mantendo a presente proa, descendo para o 050, 922. 9, pista no zero, autorizado aliar em decolar, vento 190 graus com 10 nós. Aliar decolar 6709. Nave Boeing 737. 7-9, estou no lado. Pode aliar e pronto. Tráfego, Golf Quilógico. Gente, mantém o nível 040, Golf Quilógico. Vai manter 40, Golf Quilógico. Superado, desça para 2.000 pés. Curva à direita, proa 070, informe interceptando o localizador, Gol 922. Direita 070, 2.000 pés, 1.0.4, reportaremos interceptando, Gol 922. Quilóscar, tráfego superado, suba para o nível 080, Golf Quilóscar. Em atenção, 080, Golf Quilóscar. 8, boa viagem. 98, obrigado, senhor. Até volta. Salvador, bom dia. O FGT 6709. Contato radar, sopa para nível 340, perfil Golio Fito. Golio Fito, 340, 709. E pronto para o táxi, o TAN 3517 com 124 a bordo, tem autonomia da presente 3:30, alternando com 15. Bom voo. Obrigado, TAN 3. We're going to 1-2-3-4-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5